Não será em trevas, Zabulão e Neftali. Em dor se encontraram, mas a luz resplandece. Sobre a sombra de morte, alegria multiplicada diante do Senhor. Somos um só, ó grande luz que veio, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em ti encontramos a esperança que não falha. Teu reino é de justiça e amor. Quebraste o jugo que pesava sobre nós, a vara que feria agora não está mais. Como no dia dos midianitas, a vitória é nossa. Em ti confiamos, Senhor. Ó grande luz que veio, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em ti encontramos a esperança. Nossa fé em ti, pois em teu amor encontramos a paz. Ó grande luz que veio, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em ti encontramos a esperança. Gaze Worship, o curso e guitarra, piano, Sidundris BPM.